agora. Eu quero te fazer esquecer de tudo. Dá pra nossa vida um novo rumo. Quero te fazer esquecer de tudo. Tudo. Não tenha medo, não. Quero fazer o que seus olhos dizem pra eu fazer. Seus olhos dizem que não estão em suas palavras. Vamos pra longe hoje. Eu quero te fazer esquecer de tudo. E dar pra nossa vida um novo rumo. Eu quero te fazer esquecer de tudo. E dar pra nossa vida um novo rumo. Fazer esquecer de tudo e dar pra nossa vida um novo rumo.